aqui. Já possui alguns anos, assim como os tantos que tô nessa caminhada. Poderia ter sido gravado em outras oportunidades, porém o destino possibilitou que fosse nessa. E agora junto com os meus. E não poderia ter sido de outra forma. Seguimos assim pros meus de coração. Por esse rumo arrisco longe, de acordo com meu saber e com as linhas que não mover o que eu sinto diante as frases por jogo. Só tô na fase aos olhos da multidão, como alguns nesse mudão que Deus escolhe pra demonstração. Esse é meu modo, meu meio de atuação. Uma sonhada criação que me transporta a vários cantos que observo apetitoso em dias memoráveis presentes do meu viver, onde muitos pagam pra ver se realmente eu tenho nível pra rimar irredutível a cada timbre que eu escuto. Não ligo pros insultos do merda que não me aceita, mas ao vivo me respeita. E é puro conteúdo que eu invisto na sessão. Real fascinação que fortifica os pilares. Arcel em hectares, uma terra do sem fim. Eu honro meu instante apoiado sobre o vento fechado, que esse momento alimentado em fé por mim. Simples de coração, café de coração. Ora essa não é promessa e destino. Aceitação, quem tá comigo sente a vida. Conhece e não duvida. Sincero na batida pros meus de coração. Simples de coração, café de coração. Ora essa não é promessa e destino. Aceitação, quem tá comigo sente a vida. Conhece e não duvida, sincero na batida pros meus de coração. Repare a forma que eu conduzo várias rimas. É variação do clima, não importa, eu vou pra cima. Independente dos conflitos que eu encontro, a todo canto que eu visito, eu trago de requisito um vasto amor pela cultura. Me vejo em escrituras, convenções futuras, sempre ao lado dos melhores combatentes dessa era. Só pra onde quem me espera pra rimar, tô imenso, feito mar, eu vivo solto pra somar meu conteúdo. Meu tempo é bem miúdo, aproveito quase tudo que me sobra pra fechar com a minha obra. Qualquer hora, independente de endereço, independente de cidade, ganho maturidade a cada beat que eu me junto. Me afasto dos assuntos que não enriquecem meu poder de criação. E assim eu faço ampliação da construção pra eu chegar em outro nível. De forma tão incrível, preencho várias linhas pra esse amor chegar audível. Simples de coração, café de coração. Ora essa não é promessa e destino. Aceitação, quem tá comigo sente a vida. Conhece e não duvida. Sincero na batida pros meus de coração. Simples de coração, café de coração. Ora essa não é promessa e destino. Aceitação, quem tá comigo sente a vida. Conhece e não duvida. Sincero na batida pros meus de coração.